Cadê o placa? Vai ser da 1-0. Uca, Caju. 1208 é o controle, 5-5-1-5, azul 4206. Correto, azul 4206, chame para o push acionamento. Vamos lá, azul 4206. Vou checar novamente, grato pela informação, 2231 no spot. 2231. É o 45, já recebe ILS da 1-0. Agora recebe a indicação. 3394, número 2 na aproximação, vetoração sequenciamento, esquerda pro 0-5, limite radial 280 de Salvador. Desça para 3 ou 10, ajuste 1-0 com a 7. Esquerda para o 0, mas 0 para 3, 0 para 7, está confirmando que a saúde limite, e nessa zona está a 10, então está no Rio de Janeiro. O limite é radial 280 do VR de Salvador, está livre o RNAV, então que o ILS já está no ar. Desejar o ILS da RNAV da pistão no 0. Mas qual é o RNAV que está no Rio de Janeiro? Estou no 645, após servida 367, deixa para 2500 pés, ajuste 107, rebote, não é nada. 2500 pés, a base vai fazer o ILS igual ao 645. Eu levei ILS, deixa 2000 pés no 645. É 2000 pés igual ao 645. Rebote, obrigado. Sabe 2231, chama agora o centro Recife em 128.8 ou 0-2-6-0. Recife agora 288-260, 2231 na boa. Serra, boa tarde, dá pra copiar? Ok, tá autorizado, Porto Seguro. O nível é 1-0-0, uma centena, via Golf 677 até Raíra e após direto a decolagem da 1-7, saída Coral, controle 1-2-0-8, torre 1895, transponder 0260. Identificação, vou na proa de Salvador, velho Salvador, chama para descida. Procedimento ILS X-Ray, agora de vetoração, final ILS. Foi orientado da ação, que é o corpo trabalhador, né? 3894, reduza para 1909, número 2, entrar na aproximação. 3894. Todo VR Bravo Vitor Sangue, reporte para a descida, o procedimento ILS X-Ray, pista 10, agora de vetoração, final ILS. Corpo trabalhador. Ponto de espera, 1-0, chame a torre, em 1-8-9-5, boa viagem. Civil táxi, ponto de espera 395, boa noite, 62-01. Salvador, control, azul, 2715, we have the information. 715, I'm on arrival, my level 190, report the right to 10, select 1017. 1017, this is possible flight director, I'm on the section. Okay, maintain, I'm on arrival. Okay, we are climbing up to intersection, this is possible turn right to a point of section. Negative, maintain. For our arrival, traffic. 2 o'clock, 15 miles, pass level 150, level 210. Traffic 1 hour, 18 miles, level 170 is found. Okay, we're following a march section, route 715. Tá, 3894 passou o CR 2382, 500. 500 pés, redução para aproximação, para 3294, traça sua frente, 62 de milhas, volume 737. O ajuste 1017. 2382 e 500, reduzindo a aproximação, para 3294. 6919, chame agora o centro de Recife, em 1251, 0133-95. 1251-1395, o azul 6999, uma boa noite, senhor. Boa noite. Está no LS, Goronal 645. E para o táxi? Chamarei para o táxi. Número 36201, repito, vento 180 graus, 039. Torre, Salvador, gol 1645, boa noite. Gol 645, boa noite, ajuste no 07, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde. Gol Romeu Mais Serra Golf, boa noite, proa de posição pelo para interceptar a chegada a bom. E ele é a sua posição no 0, chama para a descida. Então, mantém a proa do Velho de Salvador, chama para a descida, para a modificação, mais terra do sul. Nós, cheque trem, pouso autorizado, pistão na zero. Baixar travado em pouso, homem, fazendo. Eu 394, completo final de nave, chame torre em 11895. Obrigado, Alex. Salvador, boa noite, tá 3894. Tá 3894, boa noite, ajuste no 0, no 7, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. 3894. Autoriza a Leda da presença? Autorizado, Leda, 6201. Leda, graças, 6201. Bom, 1166, desça para 2000 pés, ajuste 1017, reporte localizador de VNF. 2000, COVID-17, reporte localizador, gol 1166. Do Lima, no pátio 3, para a posição 01 do pátio 3. Ok, do pátio 3, foguete número 1, não confirme. Positivo, eu estou na 3 Lima, do pátio 3, para a posição 01 do pátio 3. Ok, está autorizado iniciar o reboque, chama para ingressar no pátio principal. Gente, aqui é só para remanejamento aqui no da posição 3 Lima, do pátio 3, para a posição 1 do pátio 3. É só aqui em cima mesmo. Ah, ok, então é da 3 Lima para 01 do pátio 3. Tá autorizado então a movimentação de reboque aí, o Golfo Tango Bravo. Positivo, o Golfo Tango Bravo, ciente, obrigado. Nada. Descend Azul 715. 715 descend but level 090. 090 Azul 715. Mike Fox Hot Serra, clareza 5. Roger, boa. Cable no 869, tá livre o táxi, pelo pátio, via pátio e Índia, E no ponto de espera da 10, torre 18, 9, 5. 0, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Paulo Salvador, uma boa noite, azul 2712, tem informação Yankee, autorização, Aracati. Ok, azul 2712, a saída é a Conde, aguarde só um minutinho o restante da cópia. Ok, vai aguardar a Conde. Sim, senhor, teria alguma possibilidade de o senhor coordenar pra gente aí a proa de Tagel? Guarde. Guarde e agradeço, 6201. Paulo, 3567, está com 152 a bordo, alterna Guarulhos com 4 horas para o táxi. Ok, o TAM 3567, livre táxi via Pátio e Índia. No ponto espera da 10, chame a torre 1895, boa viagem. Pátio e Índia no ponto de espera da 10, 1895, obrigado, boa noite. Paulo Salvador, muito boa noite, o azul 2591, no sentido da formação Yankee, cópia da autorização para Vitória. Chené 6201, no supra-restrito a nível 320, da presente direto da GEL. Maravilha, 320 restrito, bono da GEL. Muito obrigado, 6201. 06, aguarde na posição, temos duas aeronaves cruzando o pátio e um adicional da Gol, que vai ingressar aí no gate 2. Previsão do seu pushback, 3 minutos. Afirmativa, aguarda, com a 206 na frente. O Brasil vira de voa! 4 no solo de 39, libere direita e chame controle solo em 121 no decimal 9. 121 no 9, cuidado 6, 4, 3, 4, 4. 1, 2, está autorizado Aracaju, nível 150, Golf 677, aerovia, decola da 10, curva à esquerda, saída Conde. O controle 120 decimal 8, transponder 0271. Ok, 150, o nível para Aracaju, via Golf 677, decolando da 10, curva à esquerda na saída Conte. 208 controle, transponder 0271. Correto, chame no pátio 3 para o pushback acionamento, o azul 2712. Parar para pushback no pátio 3 do 2712. Paulo, boa noite, está 3894, levando. Boa noite, está 3894, táxi em 7, chame antes da Juliette. Chamando da Juliette, está 3894. No 645, a aeronave da TAM está liberando o eixo da Juliette. Ingresse agora na mesma, portão número 2. Essa Juliette, portão 2, né, da TAM. Coro 3395, 6201. VLS estabilizado, gol 1166. 1166, livre LS, chame torre em 11895. 2895, gol, 9166. Papatango Mike, Fox Trot Sierra, autorizado táxi, reporte na Papá para ingresso na pista. Autorizado táxi, reporte na taxi, Papá para ingresso, Mike, Fox Trot Sierra. Viano, cópia. Vamos para a cópia, 2591. Autorizado Vitória, o nível 160, via Golf 677 até o destino. A decolagem é da 10. Curva à direita, saída Coral, o controle 120 decimal 8, transponder 5521. localizado Vitória no nível 160, esquerda subida Coral, decolada 10, curva direita após, intercepta Golf 677 até o destino. 5521 no transponder, controle de saída em turno 208, é o azul 2591. Correto, azul 2591, chame no parte 3, o puxa acionamento. Pronto para puxa acionamento, parte 3, azul 2591. Aguarde, o senhor vai iniciar simultaneamente com a Embraer aqui 190, da companhia, em 2 minutos será autorizado. A sua escuta. O azul 4206 está autorizado, iniciar o puxa acionamento, a aeronave da TAM está parqueando agora no gate 3, chame táxi, o azul 4206. O azul 2591 está autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Autorizado, puxa acionamento, reportando para o táxi 2591 da Azul. Controle, Salvador, o Mike Serra Golf da presente solicita mudança de regra, descendo visual para a prova da rota agora. Serra Golf, 40 milhas nordeste de Salvador, modificado agora o 43, desça para o sul de tráfego, 1500 pés, proa da rotatória, hoje o último 017. Descendo para 1500, na proa da rotatória, 1017 mais Serra Golf. Bom, 1166 no solo de 44, libera a direita, chame controle solo em 121 decimal 9. Direita 219, voo 1166. Corre, Mike Fox Serra para ingresso completo, Mike Fox Serra. Mike Fox Serra, mantém ponto de espera. Tá na porta. O 1166, uma boa noite, livrou na escuta. Boa noite, governo 1166, livre táxi via Alfa. E chame na Juliette. Alfa, chama ali Juliette, voo 1166. Salve Salvador, Golf Tango Bravo, informando o tempo do reboque. Juliette, Golf Tango Bravo. No 869, o vento 1.60 graus, 069, decolagem autorizada, pista no zero. Tá, decolagem pista no zero, boa noite, 69. Tango Bravo. Ok, obrigado, tenha uma boa noite. Comente. A pista gol autorizada a alinhar e manter, pista no zero. Após o gol ali, mantém no zero, até 357. Matango Mike Fox Sierra, ainda mantém o ponto de espera no 7, forma tráfego final para pouso no 7 com transporte enfermo. Para o táxi, está com 4,6 no POB, 5 horas e 50 de autonomia, alternando Monte Claro, para o avião. Ok, azul 2591, livre táxi, em frente via parte 3, fique atento à aeronave da companhia que está terminando aqui o pushback, e reporte para ingressar no pátio principal. Autorizado pátio 3, aguarde a aeronave da companhia iniciando o push. E aguardando para ingresso no pátio principal é o azul 2591 na sua escuta. Bom, 1169, decolada de 4,6. Chame controle Salvador em 120 decimal 8. 208, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1869, decolado na Arbor. Porto 19, boa noite, contato radar, saída Arbor, subo 360. 360, da Arbor, 869. Tá, visual, Buster Sam, chama torre 1895. 1895, obrigado. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango? Afirmativo, visual 17, visual final. Sente Bravo, Vitor Tango, avistado, ajuste no 07, vento 170 graus, 05 nós, pouso autorizado, pista no 7. Pouso, Tango. Pá, 206, boa. O azul 2712. Siga o táxi em frente, ingresse no pátio principal, via Índia, conta de espera da 10, 1895 a torre, boa viagem. Afirmativo, queira desculpar, é o 2591, siga o táxi em frente e seguindo o tráfego da companhia, ingresse na Índia e chame a torre em 1-8-95, boa viagem. Beleza, confira aqui o colega do jato, 2591, bom trabalho aí. Próxima Juliette, eu vou no 1966. Eu vou no 1966, segue o ATR da Azul. Após ingresse no pátio e o portão é 1-0. Ingressando, atento Azul para o portão 1-0, gol 1-1-66. Espera pronto, Azul 4206. Gente, Azul 4206, mantenha o ponto de espera. Marcado 4206. Azul 4206, confirmando autorizada a alinhar e manter pista 1-0, preparando para a decolagem assim que é autorizada. Ativa alinhar e manter 1-0 para 206. Na 3567, decolando 249, chame controle Salvador em 120.8. Gente, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, até 3567. Boa noite, contato radar via saída água, submantenha 360. 360 via saída água. Pfizer, Faraway 10, Azul 2715. 2715, Power 118.95. 118.95, have a nice time. Salvador Tower, Azul 2715. Azul 2715, maintain approach, expect landing clearance. Can you expect landing clearance, Azul 2715? Azul 4206, vento 160 graus, 06 nós, decolagem autorizada, pista 1-0. Decolagem, Azul 4206. Bravo Vitor Tango, no solo 50, confirma o local de estacionamento. Sente, táxi pela pista, ao estacionar, frequência livre, mantém escuta até o estacionar. Capatango Mike Fox Terra, autorizado ingresso na pista, atento ao Papa Alfa Yankee 1, autorizado ingresso, repasse alinhado e pronto. Salvador, muito boa noite, Azul 2591 no ponto de espera pronto da 1-0. Azul 2591, boa noite, mantenha o ponto de espera. Terceira posição, Azul 2591. Qual é o horário do seu plano? Zulu, já era pra estar aqui no sistema. Eu vou dar uma ligada aqui na IES pra ver o porquê que não chegou. Só um minutinho, o Oscar Bosquilo. Ah, ok, então 21h30. O seu plano vai chegar em aproximadamente é, entre 12 e 15 minutos aqui pra gente. É, ou até menos, né? De 30 minutos antes da decolagem é o prazo aqui, o estimado, né? Que a gente dá aqui pra cópia. Aguarde só um instantinho. Em 8 minutos, entre 8 e 15 minutos, tá chegando aqui. Frequência livre. Azul 4206, autorizado direto, JAMO. JAMO, Azul 4206. Toma um tráfego na sua posição 11 horas, 8 milhas, rumo sudoeste. Passando 3.400 para o 9.500, com Serra Romeu 22. Gente. Com 869, chame Centro Recife, 128.8, alterna 126.0. Gol no 869. Gol 1869, na escuta do controle. Escuta, controle, prossiga, gol no 869. Chame Centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 128.8.60, uma boa noite. 170 graus 04 nós, decolagem autorizada, pista 17. Decolagem autorizada, pista 17, mais pode baixar. Sete. 591 autorizada, alinhar e manter, pista 10. Alinhe e mantém na 10, o azul 2591. Two 715 on the ground at 55, leave the runway and call ground 121.9. Ground decimal 9. 6143, sem restrições, essa para 2.000 pés, ajuste na 097. Autorizado sinal de procedimento ILS X-Ray. Opção 10, reposta habilitada. Ajuste na 097, reposta habilitada. 6143. 5 livrou, boa noite. Boa noite, Azul 2715, está autorizado o táxi de Alfa e Kilo, a posição é a 4 Romeu, do Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 4 Romeu, senhor, senhor 279. Chame Torre, 118, décimo 95. 295, obrigado. Controle Salvador, Papatango, Mike Fox, Tocial. Papatango Mike Foxtrot Serra, contato radar, submantém uma centena, autorizado direto coral. Vai manter uma centena, direto coral autorizado, Mike Foxtrot Serra. Possível autorização, Guarulhos. Tá 3897, está autorizado Guarulhos, nível 320, via Ampezulu 10 até Taubaté, a decolagem é da 10. Saída da El, transição Motiva, o controle 120 decimal 8, o transponder 5530. Gente, tá 3897, aprovado Guarulhos, nível 320, via Perzulo 10 até Taubaté. Decola da pista 10, sai na da El, transição Motiva. O controle seria 1208 e o nosso transponder 5530. Correto, chama para o busto de acionamento, tá 3897. Chamaremos, obrigado. Rodô, o 6143 solicita voadora, dá pra gente? inicialmente Estrela Roxa, né, 6143. Sim, não permanece pela, 6143. Autoriza o 4206 direto para Aracaju. A sua ordenação com o centro azul 4206. Sim, 4206. Abre a passada para o lado, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, vento 180 graus 04 nós, pouso autorizado, pistão no 7. Livre. Aracaju 4206, obrigado. São 3567, chame centro Recife, 128.8, alterna 126.0. Ciente, obrigado, boa noite, São 3567. Boa noite, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Autorizado, azul 2712, chame táxi. Cliente, fala táxi, 2712. 05. 1-2005, boa noite, azul 4206. Boa noite, bom voo. 120, decimal 8. 1208, boa, azul 2591. Controle Salvador, muito boa noite, azul 2591, no perfil da subida da El, Coral. Azul 2591, no contato radar, via saída Coral, submantenha 160. Submantém no 160, perfil da Coral, azul 2591. Repita a mensagem. Sim, Serra Golf, no solo 59. Reporte pista livre. Azul 2591, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 13 milhas, mesmo rumo, no mesmo perfil de saída, subindo para uma centena, Embraer 110, passando 5 mil. Tem condições de aumentar a razão de subida? Afirmo, vai aumentar a razão de subida, o azul 2591. Flash 6143 estabilizado. Afirmativo, estabilizou, 6143. Flash final procedimento, chame torre 118 decimal 95. 1895, 6143. Salvador, boa noite, China 6143, estabilizado, final da 10. Xaner 6143, boa noite, ajuste no 0 no 7, vento 170 graus, 05 nós, pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado, no 0, 6143. Mike Serra Golf, tá bom. Sente Mike Serra Golf, frequência livre, boa noite. Realmente restrito mil pés no corredor Axé e aguarda autorização do controle para acender ao nível 105. E prosseguir no eixo da aerovia Golf 677 até Porto Seguro. O controle opera 120.8 e a torre 1895, transponder 0273. Correto, Oscar Golf Kilo, chame a torre com acionamento, você está no pátio 5? Ok, chame a torre para acionar, boa viagem. Alô, Azul 2712, está pronto, táxi 65 a bordo, 350 de autonomia, alternando Salvador. Azul 2712, ciente, leve o táxi em frente, via pátio 3, principal e Índia. Ponto de espera da 1-0, chame a torre 1895. Pátio 3, principal Índia, ponto de espera 1895. Obrigado, 2712. Nada. Ground 11 Portugal, 02 Abbey, Airbus 330, and we have X-ray, mentioned in H1015, request 50 clearance to go Portugal 022, is clear, destination Lisbon, flight level 350. Via Upper Zulu 10 until Natal, VOR. After confirmed flight plan route, departure from runway 10, left turn, Puka departure, and then Z-Pass transition. Departure frequency 120.8, and the scope hold 5516. À direita, solo 121.9. Zero à direita, 129. Zero à direita. Runway 45, runway 10. And Puka. SIT, depart transition. Departure frequency 100.8 and 1551. Airport channel 022. Airport channel 022, ready back is correct. Airport for pushback and start. Local airport channel 022. Xenem 143 está autorizado, táxi via Alpha, Juliet, portal número 7. Autorizado, táxi via Alpha, Juliet, para o gate 7, Xenem 143. Torre Salvador, uma boa noite, Azul 2712, ponto de espera da 10. 712, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 70 graus, 49. Ciência, estou autorizado alinhar e decolar da 10, Azul 2712. Controle é o 2591, o nosso colega do Bandeirante vai subir para que nível? Nível 100, Azul 2591. Beleza, já estou livrando o 100 agora, subindo para o 160. Afirmativo, Azul 2591. 712, decolada 06, controle 120, decimal 8. 208 azul, 270. Olha, azul 2712. O 2712, contato radar, submantenha 150 via saída Conde. 150 via Conde azul. Hoje está o Protect. Autorizado, táxi reporte na Taxi Papá Oscar Gurfino. Caramba, tá mais grave, você tá com 1-0 a bordo, fora de 30 de autonomia, vem na Salvador, Oscar Gurfino. Oscar Golf Kilo, autorizado ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Reporte alinhado e pronto, Oscar Golf Kilo. Vitória, nível 360, via Upper Whiskey 50 até o destino. A decolagem é da 10, saída da EL, transição BDEV, controle 120.8 e o transponder 5541. Nível 360, 250, decola norma 0 na DAEL BDEV, 208 controle, 5541 transponder do volume 45. Correto, chame para o puxo e acionamento, volume 645. Tchau, galera. Qual é o juiz para o óleo que Oscar Golf, quilo autorizado, decolar, pistão no 7, vento 170 graus, 5 nós. Autorizado, decolagem, rolling point, runway 10, contact tower 118.95. Taxify, front 1, India, and rolling point, runway 10, tower 118.95, Portugal, and Kilo. Oscar Golf, quilo, decolar 214, controle 120, decimal 8. 1208, Oscar Golf, quilo. Controle Salvador, Papatango, Oscar Golf, quilo. Papatango, Oscar Golf, quilo, mantém-se condições visuais, corredor ação no meu pé. Condições visuais, corredor ação no meu pé, Oscar Golf, quilo. Papatango Mike, Fox Trot Serra. Faça posição coral, serviço a dar encerrado, mantenha o nível de voo 100 e chame Leo, 120 decimal 1. Papatango Oscar Golf Kilo, confie para o ideal para o destino. O Oscar Golf Kilo vai mantendo via litoral, comando motor até o destino. Será 1.000 pés até o destino? Não, nível 105, mas via litoral, senhorita, o Oscar Golf Kilo. Papatango Oscar Golf Kilo, livre ascensão para nível de voo 105 em condições visuais. 105 em condições visuais, Oscar Golf Kilo. Tower, boa noite, Airport Sinal 222 Heavy, crossing Alpine Runway 10, crossing Alpine. Airport 222, clarity for line up and take off runway 10, wind 170 degree, 5 knots. Line up and take off runway 10, Airport Sinal 222. Azul 2591. Escuta, prossiga. Papa Coral, serviço radar encerrado, mantenha o 160 e chame Deus. 120, decimal 1. 1201, bom final de semana. Somente, bom voo. Obrigado. Autorizado. E chame táxi, são 3897. Para táxi, são 3897. Capitão Golf, Golf Kilo, quando possível estimado para ingresso na terminal de Ilhéus, estimado de pouso. Só me dá o carê da Atia Golf Kilo. Entrada na terminal Ilhéus aos 2150 e chamar de pouso 2245, acho que é 2 quilos. Sim, segura. Meia 259 para a autorização para Guarulhos, nível 360 no gate 7. Airport, sou Oxené 6259, está autorizado em Guarulhos. O nível 360, via Ampezulu 10 até Piraí, após direto Umbade, intercepta a Ampezulu 44 até Pagog, a decolagem é da 10, saída da El, transição Motiva, o controle 120 decima 8, transponder 5534. Então, 6259 autorizado, Guarulhos, nível 360, Ampersulo 10, até por aí, após virar com BAD, intercepta Ampersulo 44, Pagog, nível 360 autorizado, falta 10, saída da El, transição Motiva, controle Salvador 1208 e o transponder é o 5534. Correto, chame 6259, chame pushback e acionamento. Sim, deixa eu chamar para o campo, 6259. Solo voo 1645 para pushback acionamento, posição 02. Posição 2, está autorizado, voo 1645, chame táxi. Sim, deixa no táxi, chame táxi. Salvador, tá 3897 para o táxi, a bordo 226, autonomia de 3 horas e 45, alternada com. Ok, tá 3897, tá vindo táxi pelo pátio e Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. O senhor vai seguir um banco da Gol aqui através do gate 4. Positivo, pátio e Índia, seguindo o voo, no ponto de espera da torre 1895, 3897. Táxi Lua 645, tá com 143 a bordo, 3 horas e 40, com 15 alternados. Ok, Golo 645, quem vive o táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10-1895, a torre. Boa viagem. Direita, ponto de espera, 1895, 645, boa. Azul 2781, boa noite, prossiga. Seria adiantado a saída prevista para o 2781? Eu já tenho o seu plano aqui no sistema, tá pronto para copiar? Ah, pronto para copiar. Está autorizado então o Vitória da Conquista, nível 200, conforme rota do plano apresentado, decola da 10, saída Arbor, após Lefa, o controle 120 decimal 8 e o transponder 5555, tudo 5. Sente autorizado Conquista, nível 200, decola da 10, saída Arbor após Lefa, controle 128 e transponder 5555. Correto, azul 2781, chame para o pushback e acionamento. Além da cola, né?